Agora é a vera, hein, galera? Toda noite eu saio à sua procura. Toda noite eu vou à procura. Vem comigo. Toda noite eu saio à sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Quero ouvir a massa cantando comigo agora, geral. Vamos lá. Você dizendo que era minha, eu dizendo que era seu. Aonde você está? Tô tentando descobrir pra onde é que você foi. Eu preciso te avisar que a culpa é daquele beijo que ficou para depois. Toda noite eu toda noite eu faço a mesma loucura. Acabo no mesmo lugar. Você dizendo que era minha, eu dizendo que era só seu. Tô tentando descobrir pra onde é que você foi. Eu preciso te avisar que a culpa é daquele beijo que ficou para depois. Solta, solta, solta. Sai à sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Sai a sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Vamos nessa, galera. Tchau.